CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui na rádio que toca notícia, Heitor Fernandes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. E olha, é um nome que para muitas pessoas dispensa apresentações aqui em Foz do Iguaçu. E eu fiquei sabendo agora, inclusive, desde a época da ditadura já fazia charges aqui na região de fronteira. Jornal Primeira Linha é sinônimo também do Heitor aqui na fronteira. Outro dado que eu não sabia, Heitor. Você, como poucos até, é natural aqui de Foz do Iguaçu? É, até pouco tempo eu achava que era o único, mas depois descobri alguns pioneiros aí na cidade, porque a maioria, é lógico, com o advento da Itaipu, veio de fora, né? Quando eu vim para Foz do Iguaçu, retornei, porque eu nasci em Foz do Iguaçu, nasci na realidade no Boici. Tinha uma casinha velha ali no meio e foi desmanchada na época que a Itaipu veio para Foz, né? Começou a obra da Itaipu. Então, de 30 mil habitantes, foi para 300 mil, de repente, com as famílias, né? E aí foi desenvolvendo. Eu sou de Foz do Iguaçu, me criei em Curitiba, tá? Fui para lá ainda muito pequeno. E lá eu comecei, já desde pequeno, a desenhar no asfalto, nas ruas. Eu comecei com caco de tijolo, fazer desenho no asfalto, eu acredito que tinha uns 5, 6 anos, e eu tinha facilidade em desenhar as pessoas, desenhar Pato Donald, o Tio Patinha, toda essa parte de Walt Disney, que eu era fã, e começava a desenhar. E eu vi que as pessoas paravam para olhar e se divertiam com aquilo. Então isso foi um grande incentivo para eu continuar fazendo charges. Comecei daí a desenvolver e fui crescendo nessa área. Agora, curiosidade inevitável para um atleticano como eu. Você tendo se criado em Curitiba, tem algum time do coração? Olha, não é para te agradar, mas eu sempre assisti o jogo do Atlético e tal. Gostava muito. Comecei, né, torcendo pelo Atlético. E hoje eu torço pelo Flamengo também para usar a mesma camisa. Então põe um do lado, outro do outro, porque eu não sou muito fanático com relação ao futebol, mas curto bastante. Olha, se você dissesse que era do Curitiba, a gente já parava por aqui a entrevista, tudo, mas atleticano, vamos lá, continuando com a nossa conversa. Ou ia virar uma briga aqui, né? Retorno para Foz do Iguaçu, você, que época veio aqui para a nossa cidade de novo? Eu vim em 75, eu fui convidado para trabalhar com projetos, que eu também sou projetista de edificações, e vim trabalhar com um arquiteto aqui. É a época que estava tendo muito, muito crescimento na cidade, desenvolvimento, né, nessa área, muitas construções, e comecei nisso aí, até que eu fui convidado para trabalhar no jornal Nosso Tempo, pelo Aloysio Palmar. É um jornal emblemático da história aqui de Foz do Iguaçu, né? O Aloysio Palmar é um ex-exilado político, né? E que ele, junto com outros sócios, começaram justamente para buscar a liberdade de expressão no país. Então foi um jornal emblemático e bastante assim, questionado com relação à sua linha editorial. Porque ali dentro havia muitos pensamentos, muito diversificado entre os sócios. Então, havia muitos questionamentos, mas foi uma época muito boa, muito bonita, porque naquela época a gente sabia onde estava o inimigo, a gente descobria. Então, hoje em dia, a gente tem um problema. O inimigo da liberdade de expressão está de todo lado, tudo vira processo. Na época eu sentia que havia mais liberdade de expressão com os generais, com tudo, apesar de ser combativo. Pelo menos a gente sabia onde é que estava o inimigo. E era só aquele, não existia mais nada. Por isso que, se você observar a linha editorial dos jornais dessa época, não do meio da ditadura, quando tinha o Geisel, mas na época do Figueiredo já era mais liberal, quando estava na época da abertura política. Agora, fazer charge, porque a gente acompanha, por exemplo, que muitas vezes nós já tivemos casos recentes em que charges feitas em países lá da Europa, a respeito de religião, por exemplo, causaram crises internacionais. E O desenho, a charge, ao mesmo tempo em que ele é sutil, ele pode ter uma mensagem também daquelas explosivas ao extremo. Fazer isso na época da ditadura rendeu-lhe algum tipo de perseguição também por parte desse inimigo que você colocou, que era até mais visível nessa época? Sem dúvida alguma. O nosso editor, ele foi preso, ficou 18 meses preso. As charges, por causa das charges, também me procuraram para me explicar, né? Eu não sabia o que ia acontecer, mas fui chamado no exército para me explicar. Só que, como eu não era muito conhecido, eu sempre procurei permanecer meio no ostracismo, então foi muito difícil me encontrarem. Eu consegui passar por esse período, assim, sem sofrer muitos problemas. Mas, infelizmente, a equipe do jornal foi muito pressionada. E, no caso, o Juvencio Mazzarolo, que era um dos editores, ficou preso em Curitiba. Ficou preso por 18 meses. Foi quando até estava caindo já no esquecimento, ele lá na cadeia. Fala-se, inclusive, que ele foi o último preso político, né, do foi regime. Isso, foi o último preso político. Acredito até que parece que Ulisses Guimarães foi visitá-lo. Aí a gente colocou no jornal um selo contando os dias que ele estava preso. E aquilo ali também fortaleceu e ajudou para que ele acelerasse a libertação dele. No próximo bloco deste CBN Entrevista, nós vamos continuar esta conversa com o Heitor, falando, claro, das charges, que é, além do algo que tornou seu trabalho notório, é também uma paixão na sua vida, né, pelo que a gente nota. E também um pouco a respeito da questão de um outro produto que o deixou muito conhecido aqui na cidade, que é a questão do jornal de classificados que existe até hoje aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós vamos a um rápido intervalo para atualização na sequência do repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos na segunda parte deste CBN Entrevista. Convidado de hoje é Heitor Fernandes. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando neste sábado com ele, Heitor Fernandes, cartunista aqui da cidade de Foz do Iguaçu, natural, inclusive, de Foz do Iguaçu, ele que atualmente tem um veículo de comunicação bastante conhecido da nossa cidade, que é uma das principais marcas de Foz do Iguaçu, que é o Jornal de Negócios Primeira Linha. Mas antes até da gente entrar nessa parte do jornal, Heitor, vou continuar lhe perguntando a respeito das charges. Você me falava que, na época da ditadura, teve até que prestar algumas explicações a respeito dos desenhos que fazia. Eram desenhos, digamos assim, até um pouco pesados para a época, alguns deles? Eu não digo pesados, mas todo desenho, todo cartunista, que ele é contumaz, ele incomoda muita gente. Porque uma charge, ela vale mais do que um editorial. E a pessoa não precisa estar lendo. O ser humano, o brasileiro, o eleitor, o leitor, ele não gosta de ler. E a charge, normalmente, ela fala mais do que o jornal. E quando ela é muito contundente com relação às atitudes de vários políticos, principalmente na época em que o regime militar cerceava a liberdade de expressão, mexia com eles. E é lógico que muitas coisas eles ficavam questionando e vinham nas redações para tirar satisfação. Mas eu nunca precisei ir lá me explicar, eles me procuraram, mas eu não fui. No caso, foi os editores, né, que resolveram. É lógico que não chegaram a resolver, como eu disse anteriormente, um deles foi preso, né, ficou 18 meses. Mas isso faz parte do negócio, são ossos do ofício. Um cartunista, ele tem que fazer de uma maneira bem objetiva o que procurar expressar o que o povo gostaria de dizer. A charge, ela tem que ser bem contumaz, bem contundente em relação ao que está acontecendo e com o mínimo de escrita possível. Eu acho que a figura, ela tem que dizer o máximo. Existe a complementação dos balãozinhos, que são a fala dos personagens quando é necessário, para induzir ao entendimento. Embora que eu acredito a maioria não acompanha assim a política, a situação local, então muitos não entendam quando é uma charge explícita, sem nada escrito, sem balão identificando. Muitas vezes há essa necessidade de colocar também a linguagem escrita junto da figura, do desenho, da forma, da imagem gravada ali para facilitar o entendimento? Eu acho que isso não prejudica, tá? Não deveria ser assim. Eu acredito que a população deveria ser bem informada para poder entender a charge. Porque a charge, ela é diferente do cartoon. O cartoon, ele expressa mais o cotidiano, coisas do dia a dia, e ele é atemporal. Então, nesse aspecto, você pode entender o cartoon em qualquer época. Agora, a charge não. Se você não estiver acompanhando a situação política, muitas vezes você não entende. E nem sempre ela é burlesca, nem sempre ela satiriza. Ou assim, para aquele que não acompanha a situação do momento. Por isso que muitas vezes você vê alguém rolar de dar risada, vamos colocar assim, numa charge que você não achou graça nenhuma. Mas aquela pessoa entendeu. Então existe essa diferença muito grande. São aspectos que normalmente as pessoas não sabem, mas é assim que funciona. Com relação à inspiração para fazer uma charge, é aquela história de que pode surgir a qualquer momento, em qualquer lugar, e muitas vezes, até quando você não tem papel ou qualquer instrumento para registrar essa ideia? Isso é correto. A qualquer momento surgem situações. Muitas vezes eu acordei e daí já registrei algo que eu tinha sonhado, ou lembrei ali e tal. Em qualquer lugar, de repente, surge. E também como pode desaparecer naquele momento se você não anota, porque o chargista está constantemente observando situações atípicas e que devem ser registradas, colocadas de uma forma como charge. E se ele não faz esse registro, ele vai se dispersando, porque são muitas coisas. Como caricaturista também, eu só vejo caricaturas. Eu tenho uma dimensão diferente das pessoas. Isso eu percebi que eu não enxergo as pessoas como elas são na realidade. Eu vejo caricaturas só ambulantes. E isso também difere e pode ser aproveitado na charge. Porque... quando você representa um cidadão generalizado, existe o bonequinho genérico. E quando se quer representar uma pessoa, você tem que buscar os traços que pareçam, que arremetam para aquela pessoa. E isso constantemente a gente busca quando está mexendo com a política. Muitas vezes também a gente não quer mostrar diretamente, daí usa esse artifício de um bonequinho genérico. Heitor Fernandes é adepto das novas tecnologias na hora de produzir as charges? Não, eu já tentei duas vezes, mas não consegui. Parece que eu não consigo usar esses programas de computador. Eu não sei se eu não arrumei o correto ainda, mas normalmente os traços não saem como eu quero. Então eu prefiro fazer o desenho tudo manual. O desenho, pintura, todo ele manual, porque não consegui, não sou contra, tá, que você faça, porque o importante é você expressar o seu sentimento, mas a minha maneira artística continua ainda talvez antiquada. No papel ali, com os instrumentos tradicionais e só depois digitalizando essa imagem? Isso, é feito um esboço, né, primeiramente, e depois o acabamento final, para depois ser digitalizado, quando eu vejo que muitos já estão fazendo digitalizado. E até você colocou isso porque o brasileiro, infelizmente, é uma generalização que eu vou falar, é uma generalização, mas o brasileiro médio, o brasileiro padrão, ele não tem aquele hábito de ler e, que nem você colocou, não está totalmente informado da realidade política local. E nós observamos que na internet, nas redes sociais, a questão das imagens, elas vêm ganhando muita força, tanto em protestos como para o lado humorístico também, mas não aquele humorismo vazio, aquele humorismo para fazer pensar. Como é que você vê essa até nova geração de pessoas que utilizam a imagem para fazer rir e trazer reflexões na internet? Você, em primeiro lugar, você costuma acompanhar esses trabalhos na internet? Olha, eu tenho observado e eu vejo bastante positivo, as pessoas estão começando a se comunicar nas redes, tanto é que essas recentes manifestações iniciaram através das redes sociais. Porque, que nem você falou, a maioria das pessoas não gostam de ler e elas se identificam mais com as imagens. Então, tendo uma imagem, uma complementação, elas passam daí a aderir àquela situação. Tanto é que os movimentos sociais não existiam no país e todo mundo se comentava, todo mundo dizia um para o outro, mas quando esse povo vai acordar? Um falava para o outro, mas ninguém se mexia. Ninguém iniciou uma manifestação. O estupim de toda essa manifestação foi a busca por causa de 20 centavos lá em São Paulo e tal, começaram a brigar por isso. E aí, no meio disso, automaticamente vieram outras correntes atrás, outras manifestações, e foi crescendo. Dizem que o gigante agora acordou. O gigante acordou, mas falta se levantar, porque ainda falta muito que conseguir. O brasileiro, eu acredito que ele descobriu a força que ele tem, que é ele que manda no país, que é ele quem paga, desculpa, quem paga o salário dos nossos políticos, que são os administradores do país. E eles estão agora, o eleitor, ele está acordando para isso. E isso é muito importante que seja levado adiante, que ele não esqueça o poder que ele tem. E existe uma tendência, até que nem existe uma teoria da cientista política alemã, Elisabeth Neumann, que é a espiral do silêncio. Todo ser humano, ele tem a tendência em querer ser igual ao outro. Então, mesmo que ele pense diferente, ele age igual, justamente porque ele tem medo de parecer diferente das pessoas. E isso foi comprovado várias vezes, assim, analisado através de pesquisas. Então, o que nós estamos vendo é um fenômeno em que as pessoas se identificaram, viram alguns na rua, vou ser igual a eles. E aí começou o desdobramento, foi crescendo, e hoje nós estamos vendo aí um crescimento, um fenômeno que não existia no país desde o tempo lá que houve umas manifestações para a retirada do Collor do governo, né? E a época dos caras pintadas. Mas são coisas que vão insurgindo em determinados momentos em que a população se sente motivada com aquilo. Agora, essa parte que você falou, nas redes sociais estão jogando muitas charges, muitas figuras, e isso já é um início. Já é um início em que a gente vai ter grande resultado. Mesmo as pessoas que são analfabetas, aculturadas, elas se identificam. Aí vai de todas as camadas sociais. E olha, eu vou comentar aqui uma charge sua que está, inclusive, na contracapa do jornal Primeira Linha, que me pareceu bastante interessante, porque o rádio, infelizmente, não é imagem, mas vamos até descrevê-la aqui. É uma figura portando um cartaz dizendo a mensagem "abaixo a corrupção", e o "a" no sentido de haver, né, do verbo haver, pisando justamente em cima de um político com dinheiro. Essa é uma forma, através de trocadilhos, através de imagens que, no primeiro olhar, de repente até passa desapercebido. É aí que reside a sutileza e, ao mesmo tempo, a força da charge? É exatamente aí. Aqui, nesse caso dessa charge que você comentou, se você observar o "abaixo a corrupção", o "a" aqui não está no sentido de existir. A personagem pintou um H e mudou o sentido. Porque ela está em cima de um político com um saco de dinheiro. Então essa é a sutileza dessa charge. A pessoa, para compreender, ela tem que entender realmente, tal, observar bem, né, muitas vezes. Porque que existe corrupção no país, todo mundo já sabe. Isso aqui é apenas uma expressão da situação atual, bem explícita. O político com um saco de dinheiro na mão, e como ela está em cima, ela mudou como ela está em cima do político, mudando pro sentido de existir, que está abaixo dela. Eu lhe pergunto agora a respeito do jornal Primeira Linha, porque nós acompanhamos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já é um meio de comunicação, um veículo de comunicação tradicional aqui de Foz do Iguaçu. Claro, é um jornal de negócios, tem como seu principal produto a questão dos classificados, mas também tem a sua parte informativa. Agora, eu lembro que anteriormente ele tinha até outro nome, que era o nome Segunda Mão. Como é que houve essa mudança? Conte para o nosso público até um pouco da história desse jornal. Olha, o jornal, ele surgiu com o nome do Segunda Mão para justamente vender produtos de segunda, produtos usados. E o nome segunda mão existia em 23 países já, e inclusive uma rede de informação entre esses jornais. É uma época que não tinha ainda internet, não tinha, existia, mas estava ainda incipiente. E hoje já é mais divulgado, mas naquela época os jornais se comunicavam de outras formas. Isso era o final da década de 80, início da década de 90? É, o jornal ele está agora com 25 anos, então são mais de duas décadas, né? Ele começou em 89, por aí, em 79, né? Então, 25 anos ele está. E aí buscou-se, é lógico, fortalecer essa marca, porque existia em vários países e inclusive havia comunicação, até recados era mandado de um jornal para o outro, numa rede de comunicação. Era uma rede social impressa, né, quando não existia ainda a internet totalmente divulgada. E com o tempo, nós tivemos problemas aqui na fronteira com relação a negociações. Muitas empresas relutavam em divulgar por causa do nome. Que poderia até ter um sentido pejorativo, uma empresa estampando sua marca num jornal chamado Segunda Mão. Isso mesmo. Produtos que podiam ser considerados usados e eram produtos novos, produtos bons. E foi-se discutido isso, e num dado momento a gente resolveu mudar. Escolhemos esse nome, Primeira Linha, porque se falava muito no comércio local aqui, produto de primeira, de segunda e de terceira, né? Isso até com relação ao comércio do Paraguai, né? Que você ia comprar um relógio, tinha lá o de terceira linha, segunda linha ou primeira linha? E o Primeira Linha. Então a gente usou esse nome para mudança. E eu lembro que na época muita gente ficou contra. Recebemos muitas cartas, contestações, manifestações, falaram que não iam mais comprar o jornal, porque o nome do jornal já tinha muito apego em cima dele. E essa mudança para a primeira realmente mexeu com todo mundo, mas para nós foi bastante positivo. A partir do momento que foi colocado a Primeira Linha, abriu-se um leque muito grande de anunciantes. Tá? É lógico que foi uma coisa gradativa. E hoje o Segunda Mão já caiu no esquecimento. Hoje a marca Primeira Linha já está fortalecida e o jornal está crescendo cada vez mais. Nós temos suplemento de notícias, né? Pretende-se colocar um diário, possivelmente em breve, e vai mudar daí um ciclo que houve aqui em Foz do Iguaçu, né? Porque hoje em dia, nesse exato momento, a cidade só tem um diário. E a maioria das cidades com a nossa população tem mais de 3 diários. Então cabe perfeitamente para que todos trabalhem contentes. E agora eu vou entrar num assunto que é o seguinte: nós observamos, inclusive os grandes jornais hoje no Brasil, aqueles de circulação nacional, estão sofrendo a dura concorrência da internet. E eu observo, por exemplo, que o Primeira Linha, sendo o jornal dos negócios, ou seja, muitas pessoas compram o Primeira Linha para ver ali os classificados mesmo, ver, né, vender algum produto, comprar algum produto. Hoje em dia nós vemos cada vez mais o surgimento de redes sociais, de sites com classificados. E você me comentava que nos últimos anos, ao invés de diminuir a circulação, houve até um aumento na circulação a partir do momento que o jornal se expandiu para outras cidades aqui da região. Como é que você vê esse conflito ainda entre classificados de papel e classificados virtual aqui no mercado de Foz do Iguaçu? Eu acho que é perfeitamente válido. É um momento em que está havendo uma grande alteração mundial, né, para a parte de informática, mas o nosso jornal ele não teve nenhum problema, inclusive aumentou as vendas. Nós estamos tirando uma tonelada de jornal, né, semanalmente. Está sendo impresso na Folha de Londrina, que nós temos uma parceria com eles, e o jornal tá com boa circulação. Eu não sei por que, se é por causa do jornal ser segmentado a negócios e as pessoas talvez queiram pegar esse jornal, ele sentir ele na mão. Não sei qual seria o sentimento, caberia aí até alguma pesquisa. O papel dá um pouco mais de credibilidade àquela oferta que está ali estampada? Eu acredito que sim, inclusive você tem um documento na mão. O que é virtual pode sumir a qualquer momento. E o jornal ele passa a ter o sentido do documento hoje que você carrega. e você guarda. Então, talvez, alguma coisa nesse sentido, que nem eu falei. É lógico que caberia, talvez, uma pesquisa em cima disso, para ver a real necessidade que as pessoas têm com relação, e talvez por causa da segmentação desse jornal. Porque eu vejo que os jornais de notícia realmente tiveram uma queda nas vendas. Eu tenho observado isso, que eu recebo o jornal da Associação Nacional dos Jornais e eles têm lá comentários em relação a isso. E o nosso jornal vem crescendo. Nós temos só em Foz do Iguaçu quase 200 pontos de vendas e com dois distribuidores. Então é muito grande a circulação e hoje nós temos mais de 1.000 assinantes também, que é uma coisa que é difícil um jornal ter numa cidade igual a nossa. Isso é muito importante para a gente. Então, com relação a isso, não sei como qualificar o porquê do crescimento no momento em que outros estão diminuindo. Agora, a gente nota nos classificados, literalmente tem de tudo, né? Desde venda de carros, terrenos, ofertas de emprego, pessoas procurando empregos. Mas, que nem você até colocou, houve uma época em que isso, os classificados serviam até mesmo para mandar recado, né? Sim. Há algum classificado que você lembre que tenha chamado a atenção até pela estranheza da oferta? Olha, eu não lembro mais assim no momento, mas eu sei que tem muitos classificados insólitos que passaram por aqui. Até eu tinha conversado, houve uma discussão uma época na redação, para a gente colocar em destaque esses tipos de classificados que chegam assim, que realmente são burlescos, causam estranhezas, que nem a pessoa colocar... troco um cavalo por discos do Nelson Ned, coisas desse tipo assim. São coisas que fazem pensar, né? Por que a pessoa anunciou aquilo e tal, né? Daquela maneira. E então, sempre tem alguma coisa que chama atenção. Só que atualmente eu me desprendi um pouco dessa parte, né? Eu lembro, quando tinha mais proximidade, eu acompanhava e ria muito também com relação a isso. Eu lembro de um até hoje, que eu vi uns 15 anos atrás, mais ou menos, que estava anunciado no jornal, um anunciante colocando ali que estava vendendo uma calça de cientista. Aquilo me ficou na cabeça, até hoje eu não sei o que é tal calça. Viu? Calça de cientista. Exatamente, estampado à venda no jornal, e eu lembro que o valor não era barato não, isso que é outro fato que me chamou atenção. tem muitas coisas assim que estão registradas, né, porque... valeria até a pena fazer um resgate histórico disso, né? E também tem erros também que acontecem, que nem um que eu lembro agora, é que uma pessoa anunciou vendendo uma arara. Mas essa arara é essa arara de colocar em loja de roupa. De colocar roupas. Colocar roupa. Então colocaram lá na seção de animais. A menina que captou o anúncio colocou na seção de animais. Vende-se uma arara de 3 metros. Então, já imaginou? Então, são coisas assim que muda, né? O sentido. Tem situações que elas não sabem também, não entendem naquele momento que pega o classificado, e são muitos. Imagine só, entra de 3 a 4 mil classificados por semana. E esses classificados ali, elas têm que fazer além de ser rápida, né? Tem que jogar já no banco de dados, já... exatamente na sessão em que vai cair, naquele momento, porque depois não tem uma seleção. Existe essa pré-seleção que ela faz, porque o atendimento ao anunciante, ele é VIP. A pessoa liga e já é atendida. Então, é muito importante isso. Então, olha, são inúmeras situações que a gente poderia selecionar e começar a rir aqui sobre os casos, né, que aconteceram. Já aconteceu também de alguma pessoa ligar brava lá no jornal porque... estava o telefone dela no jornal, alguém oferecendo um produto que não é dela, enfim, algum telefone que foi colocado por engano, né? A pessoa ligar brava no jornal, já aconteceu isso? Muitas vezes já aconteceu, situações insólitas também, que a gente, não vou nem comentar aqui, mas as pessoas muitos ficam bravas, outros só pedem para retirar, existem trotes, como é tudo gravado atualmente, e tem pessoas que continuam colocando trote. E aí a pessoa chega braba lá, muitas vezes, na redação, reclamando daquele trote, vai ver até um parente dela, porque tem a voz. Pela voz ela identifica. Situações também muito dispersas que a gente tem que resolver, né? Fazer algumas manobras diplomáticas, porque simplesmente a pessoa está sofrendo situações ali, pressão, por algo que ela não tem para vender. E também tem um lado positivo. Tem pessoas que receberam, assim, empresas, TV Trotes, receberam tantas ligações que chegaram a vir anunciar com o jornal. Justamente aconteceu o inverso, elas viram o lado positivo. Provando a força do anúncio. Exato. Então, uma empresa de tratores, por exemplo, recebeu mais de 100 anúncios, mais de 100 ligações, né, em 5 dias. Então, ela veio com a gente e fez anúncio, justamente por causa desse lado positivo, partindo do negativo. Estamos já nos instantes finais dessa conversa aqui na CBN. Eu recebi neste programa CBN Entrevista o Heitor Fernandes, ele que é cartunista, tem o jornal Primeira Linha aqui na cidade de Foz do Iguaçu e foi então o convidado deste fim de semana aqui na Rádio Que Toca Notícia. Heitor, muito obrigado por sua presença aqui na CBN. Guilherme, eu que agradeço, tá? Agradeço a CBN e a você e desejo muito sucesso a todos. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos na sequência ao repórter CBN Rede Nacional. Daqui a pouquinho voltamos com outras informações aqui em 1320 AM e também, claro, no nosso endereço virtual cbnfoz.com.br. CBN Entrevista.